Os Simpsons. Marge em Marte. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Ô, Flanders, você abasteceu seu soprador de folhas? Galinhas! Desde quando você cria galinhas? Há uns 6 meses. Elas estão me levando à loucura. Livre-se delas. Não deixe essas criaturas te deixarem inquieto. Galinhas, você constrói uma gaiola totalmente perfeita e é isso que guarda nela? Homer, sabe que não existe nada mais saboroso do que um ovo fresquinho? Como vão querer, crianças? Moles! Moles! Moles! Por que será que garotos adoram ovos moles? Ai, tão laranja. Sinto muito, não posso comer isso. O Flanders tem ovos que acabaram de sair da cloaca. Laranja como um pôr do sol sobre um campo de Doritos maduros. Enquanto esses, olha, só vou dizer o que todos estão pensando. Ovos de mercado são amarelos. Esses ovos amarelos, Marge, amarelos. Por que você sempre pensa nas coisas que você não tem? E por acaso as pessoas pensam nas coisas que elas têm? Você pensa? Não muito. Você pensa? Não, pai. Você pensa? Garoto, não vou viver o bastante para te ensinar sobre sexo. Mas não me perdoarei se não te ensinar como roubar ovos. Certo, filho, fica ligado. Se tem duas coisas que dão fama às galinhas, são a bravura e a inteligência. Isso é o que nós viemos pegar. Peguei! Peguei um! Anda, gordão! Ai! Como os idiotas podem dizer que Deus não existe se uma espécie que evoluiu dos dinossauros nos alimenta com seus filhos não fertilizados? Ai, ai. Se eu botasse ovos assim, eu não queria sair do quarto. Na noite seguinte. Ai, o fazendeiro! Para mim, será uma alegria encontrar no coração um jeito de te perdoar por isso. Por favor, não roubem. Não tem como passar por isso aí. Podemos não conseguir roubar os ovos do Flanders, mas podemos roubar a ideia dele. Quer dizer ter as nossas galinhas, alimentar, amar e comer os ovos delas? Cheque mate. Criar granjas urbanas é um ótimo meio de reduzir a pegada de carbono, ou talvez aumentá-la. Eu não tô certa, mas são tão fofas. Mas não se apegue. Em breve vou cortá-las para retirar nossos ovos. Já estão botando. E o que é que bota bacon? 1, 2 ovos! Delícia! Esse gosto não tá legal. É doido! Esses são os melhores ovos que eu já comi. Não, tá mesmo faltando alguma coisa. Bart tá certo. Não são tão bons quanto os ovos que roubamos do Flanders. Os ovos que roubamos do Flanders! Você não acha que eram tão saborosos porque foram roubados, acha? Só tem um jeito de saber. Minha batata frita! Muito bem. Primeiro, uma batata do saco de controle. Agora, do saco roubado. É verdade. O roubo aumenta o sabor. Ah, esquece. Pode levar. Não pode simplesmente dar pra gente. Eles só ficam gostosos se forem roubados. Continua perseguindo. Isso aprimora o sabor. Claro, como acharem melhor. Acho que não precisamos mais das nossas galinhas. Não esquenta. Eu já achei uma empresa de pesquisa que irá criá-las humanamente. Não estava preocupada com isso. Corporação Exploração. Se vocês forem comer as galinhas, não contem a menina. Ah, não. As galinhas estão aqui para promover o avanço da ciência. Olha só quantos jalecos brancos. Na Corporação Exploração, a missão é ajudar a humanidade a dar o próximo grande passo. Oh, isso é tão fascinante. Quando é que vocês incorporaram? Estamos nos preparando para lançar a primeira missão privada e tripulada para Marte. Ah, vocês vão para Marte? Isso é incrível! Ah, sim. E como pretende resolver o problema da explosão ocular quando tirarem seus capacetes espaciais? Ah, você vai ficar de capacete. Esses caras parecem bons. Esse vídeo vai explicar nossa visão revolucionária. Os seres humanos são exploradores. É o que sabemos. É o que nós somos. Mas como nosso mundo não possui mais segredos, precisamos partir para Marte. Agências governamentais como a NASA dizem que levaremos décadas para pôr os pés no planeta vermelho. Na Corporação Exploração, estamos trabalhando duro para estabelecer um assentamento humano em Marte daqui a 10 anos. Em breve, um seleto grupo de colonizadores deixará a Terra para sempre, tornando-se os primeiros residentes de outro mundo. Você quer ser um deles? Corporação Exploração. Nunca deixe de explorar. E aqueles malucos de Marte, hein? Quem vai querer fazer uma viagem só de ida para uma rocha árida e sem vida? É, em alguns anos teremos uma rocha árida e sem vida perfeitamente boa aqui. Mandou bem, garoto. Essa missão me dá muita esperança. Eu tô cansada de só ouvir notícias ruins sobre o futuro. É, mas para viajar para outro planeta sabendo que nunca mais voltará, você tem que estar muito triste, profundamente triste. Eu não tô triste, eu tô inspirada. Por isso mesmo me candidatei esta tarde. O quê? A missão partirá em 10 anos. Eu terei 18 anos e vou pra Marte. Nem pensar, mocinha. Não podemos bancar uma viagem para Marte. É de graça. Faculdade se paga? Não! Não! Você se candidatou para ir a Marte e abandonar a sua família para sempre? Esta missão pode salvar a humanidade. E se eu me tornasse a primeira pessoa a pôr os pés em outro mundo? Eu nunca mais poderia abraçar a minha própria filha? Eles pensaram nisso. Darão uma máquina de abraço virtual para cada família que fica. É, isso me parece bem aconchegante, não? Acho que esse pode ser o meu propósito de vida. Só me deixa experimentar. Talvez eles nem me escolham. Bom, eu me escolheria, mas... Absolutamente não! Está de castigo você estar confinado a esse planeta. E sua lua. Querida, uma palavrinha antes de continuar a correção. O quê? Todos esses anos convivendo com a espécie feminina, aprendi uma coisa. Quando elas querem fazer uma coisa totalmente louca, sua única opção é dar apoio total e restrito a elas. Ah, por favor, isso é ridículo. Sério? E você já fez alguma coisa só porque alguém falou para você não fazer? Não pode casar com Homer Simpson. Eu te proíbo. E hoje você tem a mim. Ah, meu Deus! Nós dois sabemos que Lisa não vai para Marte. É só uma fantasia de menina. Mas se você proíbe uma pessoa de fazer uma coisa, ela vai querer ainda mais. E temos que fingir que não ligamos que nossa filha nos abandone para sempre? Exatamente. É uma velha manobra de relacionamento que chamo de alinhando na derrapagem. Se você entrar na dança, cedo ou tarde, a Lisa vai perder o interesse nessa terrível ideia. Você não usa esse truque comigo, usa? Não, não. Aprendi isso observando outros casamentos. Outros menos fantásticos do que o nosso. Alinhando na derrapagem. Sabe, eu procurei no mapa e Marte fica logo após nosso planeta. Se realmente quer se candidatar para esta missão, eu te apoio. Jura? Obrigada, mãe. Se me escolherem para ser colonizadora, posso fazer do jazz a forma de música dominante de um novo planeta inteiro. É exatamente onde o jazz deve ficar. Alinhou bem na derrapagem, meu anjo. Agora observe a Lisa perder o interesse em Marte do mesmo jeito que você desistiu de abrir aquele clube de comédia liberado para crianças. Eu achei que suave diversão era uma ótima ideia. Ótima não, incrível. Agora pensando melhor, essa ideia tinha muitos problemas mesmo. Corporação Exploração. Bom dia. Os testes que começam hoje vão determinar qual de vocês possui habilidades necessárias para prosperar em Marte. Pense na satisfação que sentirão por estarem no Valles Marineris, fazendo vira-vira com o energético Blue Bronco. Peraí, o que foi que ele disse? Blue Bronco é apenas um dos vários colaboradores desta missão. Por ser uma missão de empreendedorismo do setor privado, nós nos unimos com algumas das marcas mais vibrantes dos Estados Unidos. Estamos falando das pilhas Mega Carga, FantasyLunáticos.com, Botinas Passo Pesado, Porco de Apostas e quem é que gosta de glúteis de figo? O quê? As sementes de figo ficaram presas no meu aparelho dentário. Caramba, eu não devia ter doado meu cachorrinho, cara. Meu Deus! Meu Deus! Ai, tá machucando meu... Ai! Eu não tô sentindo meu rim errado! Diretor Skinner, o que te traz a esta missão de tornar a humanidade uma espécie de dois planetas? Marte é a excursão das excursões. E só o que vendem na loja de souvenir é a imortalidade. E eu estou atolado em dívidas. Bom, eu espero fundar um planeta de perfeita igualdade. Em Marte, você será meu servo. De qualquer modo, vai ser bom. E aí? Finalmente, consegui passar um tempo de qualidade com os recuperadores de oxigênio. Realmente deve ter se sentido como a bela do baile. Você disse que se eu apoiasse a ideia maluca da Lisa, ela perderia o interesse. Ah, Marge, você nunca vai entender a mente feminina. Estamos apenas começando. O que mais podemos fazer? Eu utilizei minha mente masculina para bolar um plano tão apoiador que a Lisa nunca mais vai querer fazer nada na vida. O que é que vocês todos estão fazendo aqui? Nós queremos ir a Marte também. Ficamos muito inspirados por você estar inspirada. Uma unidade familiar poderia ser perfeito para esta missão. A NASA jamais teria coragem de mandar um bebê para o espaço. E seu pai é um ex-astronauta? Mas que honra! Da última vez, quase matei todo mundo. E o que aprendeu com isso? Lições, eu acho. Tá legal. Minha mãe e meu pai e o Bart não querem ir a Marte. Então deve ser algum tipo de joguinho mental invertido super enganoso. Pobre Lisa. Ela está tão enganada. E tudo o que preciso fazer é ser paciente. Logo, logo ficarão enjoados disso e desistirão. Já tô ficando enjoado disso. Acho que vou desistir. É só uma questão de tempo. Qual desses dois caras devo informar que eu desisto? Agora vamos testar suas habilidades para lidar com o confinamento. Durante uma semana, vocês viverão no simulador de habitat marciano. Primeiro dia. Opa, essa estação é minha. Muito bem, mãe. Já que está tão animada para ir para Marte, vai achar incrível dar início aos procedimentos diários de manutenção do habitat. Sequência de esterilização da zona de nutrição. Ah, isso é como limpeza de cozinha. Divertido. Não. Procedimentos não são divertidos. Claro. Se você chamar de procedimentos, serão chatos. Mas se pensar neles como tarefas, podem ser o máximo. Ai, não são tarefas fáceis. É ciência. Tem até instruções como limpar este manual. Ai, não. Não pode gostar mais disso do que eu. O jantar está servido. Eu reidratei com muito amor e reciclei água da privada. Muito bom, Marge. Olha, hoje eu testei os níveis de nitrogênio em nossa atmosfera. Eles eram os mesmos de ontem. Mais cenouras da privada, por favor. Não. Quarto dia. Dormir. Meu beliche é muito pequeno, droga. Eles têm um modo de expansão para os astronautas com obesidade mórbida. Sei que estamos aqui só para fingir apoiar nossa filha, mas você é boa em coisas espaciais, hein? Mães passam a vida inteira preocupadas com catástrofes improváveis. No espaço é isso que você deveria fazer. Eventos terminais, volume 4. Adubo para plantas. Segredo da mamãe para plantas. Kit de reparos para traje espacial. sétimo dia. Concluímos o estudo de habitat. Para todos os participantes homens, sua monumental incompetência maculou e degradou o espaço para sempre. Agora saiam. Ótimo! É uma ideia ridícula. Eu espero que todos morram. Vai deixar os marcianos entrarem. Não. Vou ficar com o macacão. Marge e Lisa, meus parabéns. Ambas foram aprovadas com louvor e serão nomeadas finalistas em nossa busca por astronautas. Marge, você é uma revelação. A maioria dos candidatos é de intelectuais solitários, leitores ávidos, queridinhos do professor, filhos do meio sem amigo, essas coisas. Mas você mostrou uma incrível habilidade de executar tarefas repetitivas sem se entediar. Até nosso braço robótico se irrita às vezes. Ai! Segunda vez, Lorraine. Posso falar com você a sós, por favor? Admita, a única razão de estar aqui é para me apoiar até eu perder o interesse e desistir. Olha, eu não vou a lugar algum, então desista você. Talvez eu não queira desistir. Você tem noção da importância de ser um colonizador espacial? Tenho, e é por isso que eu quero ser uma. Eu acho que você não gosta que eu seja tão boa em mate quanto você. Talvez até melhor. Até parece. Você não passa de uma esposa espacial dona de habitat. Ah, bem, parece que seu ego aterrissou, né? Você é a última pessoa com quem eu gostaria de ir pra Marte em 10 anos. Pois azar o seu, porque eu vou com você em 10 anos. Em Marte, isso seria uma porta batendo. Às vezes eu acho que a Lisa não tem respeito por mim. Eu sei, eu sei. Finalmente sou boa em alguma coisa e ela transforma isso em competição. Deve ser muito difícil pra você. E como? Eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Obrigada. A mamãe está sempre tentando me restringir. Eu sei, eu sei. Não posso ser a filhinha dela pra sempre. Deve ser muito difícil pra você. E como é? Eu sinto muito que tenha que passar por isso. Obrigada. Aquela besteira de ouvir as mulheres que você me ensinou funciona mesmo. O truque é sempre concordar. Pai, depois de ver a Lisa e a mamãe se estranharem, eu fico feliz que o nosso relacionamento só tenha tortura física e não psicológica. Eu também, garoto. Esta entrevista coletiva foi marcada originalmente para apresentar os 10 finalistas da missão a Marte. No entanto, nossa concorrente da Colônia Espacial 1, uma divisão da Pepperidge Farms, acaba de anunciar que seu foguete para Marte está quase concluído. Fizemos uma promessa solene a Glutens de Figo que eles seriam o primeiro biscoito em Marte. Sendo assim, mudamos nossa data de lançamento de 2026 para quinta-feira! Quinta-feira? Esta quinta-feira? Vocês estão prontos para entrar para a história? Eu queria ser alguém que iria corajosamente para Marte no futuro. Eu nem usei meus pontos para jantar no Open Table. Eu ainda sou uma alcoólatra inveterada. Ah, acho que devemos sair também. Eu sabia! O quê? Isso foi tudo uma farsa elaborada. Você nunca teve coragem pra ir pra Marte. Eu tenho coragem. Uma vez eu fui a um show de rock sozinha e na chuva. Era o Loverboy. Então vamos pra Marte. É, vamos lá para Marte. Senhoras e senhores, as primeiras residentes humanas de Marte. Um oferecimento dos molhos Simmertime. Hora do jantar é com Simmertime no molho. Elas vão em uma semana? A minha mãe é meu único responsável bom. E a Lisa é minha única filha boa. Por que elas não admitem que nenhuma delas quer realmente ir pra Marte? Não vou desistir ainda. Tem que haver um limite para a teimosia delas, né? Até menos um minuto para lançamento. Corporação Exploração. E lá vamos nós! Eu acho. É, e pelo visto, vamos fazer isso. Desculpe ter duvidado de você. Não há outra pessoa com quem eu gostaria de ir pra Marte. Eu te amo, querida. Também te amo. Eu não quero ir! Essa foi a ideia mais ridícula que já tivemos. Abortar o lançamento. É uma negativa. Acho que está esquecendo o lema do Blue Bronco. Vamos fazer isso. 12. 11. Isso não está acontecendo. Você sabe usar a lava-louças? É claro que não. Podemos usar pratos de papelão. E onde é que se compra isso? Mas não! 3, 2, 1. Ignição. Não é um foguete real, é a carcaça de um foguete real. Nós pretendíamos construir um foguete real. E isso é uma coisa que jamais poderão tirar de nós. Esse plano é nosso legado. Então por que mudaram o lançamento se sabiam que era falso? Para inspirar a próxima geração. E para servir de distração enquanto nós fugíamos. E por que ainda estão aqui? Nosso carro não pegou. Energético Blue Bronco. Mãe, não te assusta o fato de quase termos ido para Marte por pura teimosia? Assim é que é um relacionamento de mãe e filha. Uma série de impasses emocionais quase fatais. Tá bem, mas não precisa ser desse jeito. Claro que podemos aprender com isso. Um dia descobriremos neste planeta ou em outro. Marte 2051. A vida é minha. Se eu quiser sair de Marte e mudar para Vênus, você não pode me impedir. A mamãe tá sempre tentando me restringir. Eu sei, eu sei. Eu não posso ser a filhinha dela pra sempre. Isso deve ser muito difícil para você. E como é? O Bodhusin lamenta por você ter que passar por isso. Obrigada. Bem, isso conta como uma vitória. Não vejo a hora de descobrir o que vamos fazer agora. Vamos acabar com o racismo. Racismo é ruim para os negócios. E essa é a falha fatal do racismo. Estou pensando em um aplicativo que usaria os melhores algoritmos do mundo. Algoritmos assim seriam ótimos para uma ideia que estou guardando. É um restaurante bancado por anúncios. Você come de graça, mas tem que assistir aos anúncios. Se quiser um hambúrguer, assiste 5 anúncios. Bolinho de batata, tipo, 3 anúncios. Já provou os bolinhos? Já ouvi falar. São Na verdade, eu não provei. Bons. Eu adorei tudo que você disse, mas e se fosse uma barbearia? Pode ser uma boa ideia, se estiver interessado em mudar o mundo.